2-1, solo 2-6, libere direita, chame solo 1-2-1, 1. 1-2-1, 1, obrigado. Fala, Salvador, bom dia, Rio 98, 1-1, desvô, perfeito. Rio 981, bom dia, Alfa Kilo, parte 3, atenção ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, Rio 981. Juliette Papá decolou os 27, aguardando transferência do controle, Papá Juliette Papá. Entra, aguardando a transferência do controle, Papá Juliette Papá. Tá cruzando 510, vai curvar logo à esquerda aqui, suavemente, para poder agilizar o seu tráfego. Obrigado, agradeço. Reporte na vertical. Volta lá na vertical, Papá Juliette Papá. Bom dia, informação agora em curso é a Índia. Pronto, cópia. Autorizado Campinas, nível 320, da cola da 10 com curva à direita. O perfil de saída da El Leda Motiva. A gente está se observando no 10, vai ver o no meio, conforme rota do plano de voo. Aciona 5540, controle 1-19-35. Primeira do Vigo, intercepta, depois do Lula, já. Olha, 4299, a porta pronta. Confirmando o 21 no Pachono. Ali mantém cabeceira deslocada, ingressando à sua direita via Charlie. Ali mantém cabeceira deslocada. Sim, Ali mantém deslocada, volta ela aqui. Azul 2796, decolado às 3h, chame controle na sequência 1-1935, bom dia. 1-1935 é o controle, bom trabalho, 2796. Igualmente. 195, nós estamos mantendo o CT, são pessoas que estão sendo controle, agora de 1 minuto até. Zero 95, decolagem autorizada, 1090 graus, 109. Seja decolagem aberta, lançada, bom dia. Informação ainda confere, bom dia, transcópia. Autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da 1-0 com curva à direita no perfil de saída da El Leta Motivan. Bom dia, intercepta o peso 1-0 até Tango Bravo Eco. Aciona 5552 no transponder, controle opera 1935. Correto, 3179, a porta pronto no portão 8. controle, estação 3859, estabilizado, RNAV, estão no zero. Estação 3859, continue aproximação, reporte 372. Portal 303, estação 3859. Cheque trem, livre pouso, pressão no zero, cabeceira deslocada 380 metros, vento 090 graus, 99. Cruzado pouso na pista 10, sentido de deslocamento 380 metros, para 3859. Info 07, bom dia, confirme as ações. Aguarda o instante, cópia. 07, por gentileza, confirma se foi solicitado a ativação da área. Falso, confirmando, 4299, a emissora do pushback na posição 1. 4299, autorizado, chama táxi, 1. Cópia. 07, autorizado Natal, decolando da 10. Segue direita em rota, nível autorizado 250. Segue plano Zulu. Após segue destino Natal, aciona 5546, controle 119, decimal 35. 359, sala 44, direita, sala 1, 2, 1, décima 1. T07, transpondo 5546, reporta para o táxi. Bom dia, sou 3859. 4359, bom dia, segue via Alfa, reporta antes da Juliette. Não, passou a direção, passou a direção. Passou a direção 3859, o deslocamento seria por qual motivo dessa terceira? Nós fomos devido a serviço e obras em relação ao sistema do ALS. Ah, então tá bom, obrigado. 798, autorizado, chama táxi. Para o táxi azul 4199, está com 122 a bordo, alterna Ribeirão Preto, está com 4 horas e meia de autonomia. Azul 4299, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre, cono 18095, ajuste na 094, meu voo. Ponte 018, 5104, graças. Paulo Salvador, Oxenel 63, 12, centro da Índia, autorização desse tipo. 63, 12, Índia, confere. Aguarde, gente, qualquer. Desculpa. Bom dia, segue trem, livre pouso, sistema zero, cabeceira deslocada 380 metros, tempo 1,10 graus, 8 nós. Entre cabeceira e baixo trabalho. Firmado, livre pouso na zero, 1,10 graus, 8 nós. Livre pouso na 1,10. 299, ponto de espera da 1,10, pronto. Não, chame 1,10 desse lado, fica. Espera. Okay. 2, pronto, cópia. Afirma, prossegue. Oxenem 3-1-2, autorizado no SIC, conforme rota, nível 350, decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Fuca, Jamo, Caju, aciona 5571, controle 119.35. Olimpo 07, confirma o alto, alguém, autonomia? Olimpo 07, autorizado táxi, chama no hotel, ajuste no 014. 10, vento 100 graus, 119. Bom dia, segue via Alfa, reporta esta Juliette. Alfa, reporta esta Juliette, 07, na hotel, mantém a posição, chame a torre 118, deixa o 5. Nove, decolou aos 53, controle 119, deixa o 5, bom voo. Controle agora em 119, decimal 35, azul 4299. Obrigado, senhor. Até bom trabalho. Realmente. Obrigado. Só Juliette, está 3304. 3304, ingressa Juliette, portão 7, baixo 1. Ok, Juliette para o 07 da 3304. Boa tarde, da 3179, aguarda para o táxi. Assim que o Airbus da companhia parquear no centro ser autorizado. 3179, informo cabeceira 10, deslocado 380 metros. Oxenem 3-1-2, o estacionamento está no 23. 3-1-2, no 3, aguarda. Aguarda. 7-9, atento a voz da companhia, segue táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118-295, ajuste no 04, morro. 10, prossiga, bom dia. 8-1, prepara Momo transição, pro te aguardando. Momo, seu segundo. Oxalé 3-1-2 do portão 3, autorizado, chama a táxi. Cruzando a táxi, 3-1-2. Bom dia, a linha mantém o pistola 0. Táxi ingressa via Charlie, captura o deslocado. O controle 119 decimal 35, 9811. 1200, controle 119, decimal 35, meu voo. 1935, muito obrigado, bom dia. É 312, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste 104, bom voo. Informe cabeceira deslocada, 380 metros. Cabeceira deslocada, ponto de espera, 385. Bom dia, ingresso, táxi via pista, cabeceira deslocada 380 metros, reparte pronto. da 10 pronto. 6312, mantém o ponto de espera. Mantém, tá bem. Confirme quanto você tocou no vídeo, você faz? Isso. Até hoje, né, que será? Aguarde, gente, compra, confirma a maletia? Piscina 0, cabeceira deslocada 380 metros, vento 1, 10 graus e 109. Salvador, Olympus 07. Olympus 07, decolou ao 05, controle 119, decimal 35. Estamos controle 935, obrigado, bom dia. Uma radial distância para sobrevoo em Santa Luzia? Torre Chanea 6311, quantia na final da 10. 6312, alinha e mantém 10, partida da abertura deslocada. Mantenha deslocada, pronto para recolagem, 63. 6311, bom dia, partida da pressão por favor, pista livre. Aguardando. Da cola da 17, primeira curva à direita. Segue corredora chefe. Aciona 0135. Controle 119 decimal 35. Torre 118 decimal 5. Decimal 35, confio em salve ao hotel de Netão. Serra no pátio 4, para acionamento táxi, chama de torre 118 decimal 95, bom voo. Alfa Juliette, portão 8, parte 1. Alfa Juliette, portão 8, agora. Se abre, siga. Solitário, chame para o táxi. Linha 312, decolou 110, controle 119, decimal 35. 935, já 32. Direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Direita, 2, 1, 1, 3, 1. Alfa, negativa, vale. Paulo Salvador, boa tarde. Bom dia, Oxalá 63, o nono livrou. Fala, Oxalá 63, o nono. 63, o nono, bom dia. segue via Alfa, Miguel, e Alfa, Miguel, e Alfa, Miguel, e Alfa, Miguel, e Alfa, Miguel, e Alfa, Miguel, e Alfa, Miguel, e Pronto, Roger. 359, autorizado Curitiba, via Pesolo 21, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor Elefa, aciona 5577, controle 119, decimal 35. Curitiba, 360, via Pesolo 21. Decola da 10, curva direita, Arbor Elefa. 1577, aciona 1935, controle da 359. 359, atendimento correto, reporta quando pronto. Bota pra cima. Atenção no 7. Alinhar e decolar, que são no 7, vento 080 graus, 89. Milha. Aciona 0171 no controle opera 1935. De November Alfa, corredor forte. Confirmo o Fátima B. Gente, chama a torre para acionamento, táxi de decolagem, ajuste no 014. Pela primeira vez, reporte no ponto de espera da hora, que eu já estou no 014. Tá, 3663, copia. Autorizado Guarulhos, via Pêsulo 10, até Tango Bravo Eco. Nível 320. Decola da 10 com curva à direita no perfil de saída da Eule da Mótica. Aciona 5005 no transponder, controle opera 119, decimal 35. Autorizado, tomando Guarulhos, nível de voo 320, decola da pista 10 da Eule da Mótica, na Pesula 10, toma 5005, transponder 1935, ao controle 363. Correto, 3663, reporta pronto no portão 2. Thank you. possui o seu plano, aguarde apenas um instante, ok? Estou coordenando com o controle. Mike Romeo Alfa, autorizado Sierra November para Salvador com o sobrevoo em Santa Luzia, achando a radial 355 a 100 milhas, decola da NMAR com proa norte, 1.500 pés, controle 119.35. Torre 118.95, Mike Romeo Alfa, Tiana 0260. Mike Romeo Alfa, confirma o tempo de voo, eu tô vendo. Gente, 2 horas com 03 a bordo, para acionamento e decolagem, chame torre 118.95, Mike Romeo Alfa, meu voo. Confirma? Autorizado de um ataque, 3859. Alô, bom dia, até 3304, autorização 360 Brasília. 304, bom dia, aguarde o estetoscópio, prepara Arbor Elephant. Arbor Elephant, obrigado. Tamo já bravo, pronto, cópia. Linha e decola, Luísa na primeira alfa, vento 110 graus, 99. Titango já brava, autorizado voo local, RIMAR, com sobrevoo no litoral norte, afastando 25 milhas, decola com proa norte, em coordenação com a torre, segue 500 pés, aciona 0137. Controle 119.35, torre 118.95, tanque já bravo. Bravo, na RIMAR, confirma o problema. Gente, para a cena de decolagem, chame torre 118.95, tanque já bravo, meu voo. Salvador, Rio 981, para o Pushback, no pátio 3 autorizado, chama táxi. Acionamento por conta, reparte pronto, sangue de bravo. Engenharia Veral, Falecolosa 22, curva à esquerda, Cruze o campo no ponto médio da piscina 028. Ativo, vou mexer no zero ponto, fica no ponto médio e número alto. Autorizado táxi de Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118 do Sumo 95, ajuste no 04, bom voo. Assumindo a prova de bonequinho, chame o controle 1, 9, 9, 9, 3, 5, bom voo. 9, 3, 5, obrigado, até a volta.